Olha só para ele. Tão firme, tão poderoso, tão bonito. Como um deus dourado feito de carne. É claro que qualquer deus consciente iria exigir obediência absoluta como retorno aos seus favores. Mas não. O nosso homem de aço nos protege sem pedir nada em troca. E as pessoas... É como se elas o adorassem. Aproveite o seu reinado enquanto pode, Superman. Tão certo quanto o dia vem depois da noite, chegará o tempo em que até mesmo os deuses morrerão. A Morte do Superman. Versão brasileira, Delarte Rio. Não quero saber quantas semanas você trabalhou nessa história, Lane. O Planeta Diário não vai atacar uma organização de caridade. O senhor sabe que Lex Luthor não se importa com os pobres, chefe. Isso é só fachada para ele mandar dinheiro para LexCorp para ele poder bancar a fabricação de armas para vender no mercado negro. Me mostre as provas. Ai, quantas matérias eu vou ter que fazer até Metrópolis acordar para a verdadeira filantropia do Luthor? Quantas forem preciso? Mas ajuda se você tiver alguma evidência. O senhor não faz mesmo parte da folha de pagamento da LexCorp, chefe? Tem sido tão benevolente com o Luthor. Me desculpe por não querer ser processado por calúnia outra vez. Alguém vai derrotar a LexCorp. Se não for eu, vai ser o Superman. Se for o Superman, vai ser notícia e aí eu coloco na primeira página. Kent, você já não devia estar a caminho do aeroporto? Nunca perco meus voos, chefe. Tô pegando minhas últimas coisas. Vê se não esquece de mandar as notícias. Que tipo de notícia? Os artigos, Kent. Os artigos. É isso que os correspondentes fazem. Vai ser difícil pro Perry essa sua viagem. É, ele vai sentir minha falta, Jimmy. Bom, eu tô indo pro Afeganistão, Lois. Desejo uma boa viagem. E eu já tô sentindo saudade. Não pise em nenhuma mina, hein? 4 quilômetros abaixo da superfície. Nem o Superman pode nos ver aqui. Com certeza, Luthor está feliz com isso. Ai, esse calor está insuportável. É, esquece o Luthor e a sua felicidade. Eu tenho que inventar uma nova fonte de energia vinda do armazenamento radioativo emitido do centro da Terra. E ganhar bilhões enquanto a gente se afoga no nosso suor. E não fique surpreso se ele nos pedir para cavar direto para o inferno, já que estamos quase lá. Insira um catéter pela goela de Satanás, conecte a outra ponta no LexCorp e manda ver. E mantenha a rede elétrica de Metrópolis brilhando até o fim dos tempos. Oh, doutora Murphy! O que é isso? Eu não sou cientista. Diga a senhora. Lex? Leve isso para o laboratório e mantenha fora da ligação interna. Conheço o procedimento, Lex. O que é isso? A cura para o câncer? Distrofia muscular. Posso curar qualquer caso conhecido com uma simples vacina. Faça Suana achar um jeito de desacelerar isso, transformar em um programa de tratamento para a vida toda. 300 bilhões de dólares é muito pouco. Sei, perto do que isso pode render. Já entendi. Mas Suan está trabalhando com a AIDS. Ah, é. E o Schaffenberger? Gripe aviária. Acho que os filhos do Jerry vão ter que esperar. Agora, Mercy, o que você tem para mim? Projeto Apple Core. Eles encontraram a fonte matriz. Falha. É a cura para o câncer, Kal-El? Pois é, eu consigo criar uma máquina que recebe transmissões sutis do futuro, esculpir uma miniatura do Sol com resíduos de uma estrela anã, mas não consigo evitar que células humanas entrem em metástase. Queria poder ajudar os seres humanos sendo mais do que o Homem de Aço, o Superman. Uma coisa que eu aprendi desde que cheguei em Metrópolis é que nem sempre quem tem o poder quer o melhor para as pessoas. Adoro derrotar carecas diabólicos, mas achei que tínhamos vindo para cá para ficar longe disso tudo. Tem um secador de cabelo aí? Você precisa comprar uma mala maior, Lois. Eu não precisaria de tantos banhos quentes se o final de semana fosse em Palm Springs. A Antártica é melhor que cactos, que nunca esconderiam a tecnologia de cristais kryptonianos. Mas da próxima vez que sentir frio, é só me chamar. Eu te aqueço. Não usaria sua visão de calor em mim, usaria, Superman? Não, só a de raio-x. Espertinho. Ai, dá pra arranjar um lugarzinho onde não tenha roubo? Isso mesmo, Sr. Luthor. Definitivamente uma espaçonave. Alienígena. Antiga? Bem antiga. Tipo pré-histórica. E é uma estimativa conservadora. A última vez que os alienígenas caíram do céu, ganhamos o Superman. Dessa vez, seja o que for que esteja dentro daquela lata, será meu, custe o que custar, Mercy. O que houve? Foi perfurado! Não consigo entender o que ele está falando. É um alerta. Thank you. Se uma espécie alienígena possui tecnologia avançada o suficiente para pegar aquele monstro e usar a Terra como sua lixeira, só pode ser por uma razão. Não puderam matá-lo. Sabe, eu estava pensando... Sobre o Clark. O Kent? Enquanto me abraçava aqui? Eu tô com ciúme. É porque ele está indo para uma missão num lugar muito perigoso. Dizem que eu sou corajoso, mas eu sou a prova de bala. Humanos comuns que colocam suas vidas em risco são os verdadeiros heróis. Observei uma coisa bem interessante. Quanto mais íntimos nós ficamos, mais distante o Clark fica. Literalmente. Superman, eu queria saber tudo o que há para saber sobre você, como o seu nome. É Kal-El. O seu outro nome, de verdade. Biscoito! Biscoito! O rastro de destruição desse monstro vai trazer as autoridades direto para minha porta. Relaxa, Lex. Apple Corp podia ser ilegal, mas estava completamente fora do radar. Cuide para que continue assim. Enterre tudo se for preciso. Lex Corp nunca esteve ali. Olha, eu já sei quem você... Por que não me conta logo? Lois, você é a pessoa mais importante para mim nesse mundo. Revelar a minha identidade iria comprometer sua segurança. Espera aí. Minha segurança ficou comprometida no dia que conheci você. Quantas vezes já teve que me salvar? Você não se importa? Eu não contei pra você minha identidade pela mesma razão que ainda não aparecemos em público juntos. É por isso que nós estamos aqui sozinhos. Então dá uma olhada nas colunas de fofocas. Quase toda a metrópole já acha que estamos saindo. Você tenta manter uma parte sua separada da gente. E só pode ser por uma razão. Como alienígena, você tem medo de ter um comportamento muito humano e muito masculino. Já estamos juntos há 6 meses. Eu gostaria de chamar você de outra coisa que não fosse Superman. Ele também atende por Kal-El. Cala a boca! Foi nossa primeira discussão. Seria legal se fosse a nossa última. Você tem razão. Talvez seja a hora de você saber quem eu sou. Kal-El. Esse não é o momento. Preciso de você em Metrópolis. É um caso de extrema urgência. Eu encontrei essa informação nos registros interestelares nos arquivos do seu pai. O ser em questão foi desenvolvido biologicamente para ser o soldado perfeito. preciso, determinado e invencível. Mas os seus criadores perceberam que ele não podia distinguir entre amigo e inimigo. Essa máquina apocalíptica vive para extinguir toda e qualquer forma de vida. Porque é assim que deve ser. Precisamos abandonar essa área! Fogo! Vai me deixar aqui? Os ataques são do outro lado da cidade. Eu sei disso. Jimmy, me encontre na cobertura e não esqueça a sua câmera. Lois, não é melhor esperar um piloto? Eu sou cria da Força Aérea, lembra? Eu já pilotava quando você ainda usava fraldas. Agora, se segura! Ai. Registre tudo. Caramba, vai nos atingir! Thank you. Valeu, Superman. Saiam daqui. Agora. Superman, não! É o meu dever. Nunca tinha visto o Superman levar uma surra. E essa é das grandes. Para os que acabaram de ligar a TV, Metrópolis é palco de uma destruição sem precedentes essa manhã. Superman tentou derrotar a criatura responsável por uma onda de assassinatos medonhos, mas até agora continua incerto o lado que sairá vencedor. Lois, acha que o Superman vai... Continue registrando, Jimmy. Superman. E as pessoas? Você conseguiu, Superman. Estamos salvos. Todos nós. Bom, isso é tudo que importa. Ah, não. Não. Não. Não. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Superman morreu como viveu, defendendo Metrópolis. Ele pode ter vindo de um outro mundo, mas ele sempre será um de nós. James Olsen, as suas fotos sobre a tragédia estavam, bom, sem palavras. Deve ter sido difícil para você, sendo amigo do Superman. Se um dia você quiser conversar. Tenho Swank, editor-presidente. O que ele está fazendo aqui? Eu não ficaria surpresa se ele fosse o responsável. Luthor não importa agora. Vamos, Lois. Hoje o funeral do Superman foi visto por milhares de pessoas pelo mundo afora. Desde a morte do presidente Kennedy, que nossa nação não tinha um luto coletivo. Mas são as pessoas de Metrópolis que mais sentem a perda. Aqui o conhecíamos muito bem. Por isso vamos a um breve momento para celebrar o tempo dele com a gente. No Dia das Bruxas do ano passado, eu me fantasiei de Superman. Agora eu vou fazer isso todos os anos, pro resto da minha vida. Eu estava instalando uma antena parabólica quando escorreguei do telhado. 3 andares. Era pra eu ter me ferrado, mas o anjo da guarda de todos era, de repente, o meu também. Fim de uma era dourada. Nem sinal do Kent. Ele não ligou, não escreveu. Clark não vai mais voltar. Está no Afeganistão, chefe. As pessoas lá morrem todos os dias. Olha, Lane, o Kent está bem. Só se perdeu das trincheiras. Ele desaparece quando está trabalhando. O que você está fazendo aqui? Eu disse para você ficar em casa. Fazendo o quê? Estou tentando me manter ocupada. Bem, se ocupe com amigos ou família. Deve ter alguém com quem você possa conversar. Bem-vindo a Smallville. Sim. Senhora Kent? Sou Lois Lane, do Planeta Diário. Eu sei quem é você, senhorita Lane. Meu filho fala muito sobre você. Por causa dele, vim ver a senhora. Tem recebido notícias do Afeganistão? Estou preocupada. Senhora Kent, sabe tão bem quanto eu que o seu filho... Ele... morreu em Metrópolis semana passada. Eu não estou aqui como repórter. Por que está aqui, Lois Lane? Eu não sei exatamente. Talvez seja só... Eu não sei se ele lhe contou, mas estávamos nos conhecendo melhor nos últimos meses, namorando. Entende? Eu sei que o mundo adora ele, sente a falta dele agora que ele se foi, mas ninguém em todo esse planeta idiota sabe o que é sentir amor verdadeiro por ele. Ou ser amada por ele. Ou como é sentir cada minuto do dia como se estivesse quebrada. Como se tivesse sido destruída por aquele monstro. Agora, eu ia para a cozinha para fazer um café fresquinho. Aceita tomar um comigo? É, com certeza. Obrigada. Como se esperava, subiu o índice de criminalidade nas últimas semanas. Criminosos estão mais ousados e a polícia de Metrópolis continua sem pessoal e sem dinheiro. Mas o lado bom é que o magnata e filantropo Lex Luthor doou 10 milhões de dólares para o departamento de polícia hoje mais cedo. Mas ultimamente Metrópolis está se deparando com uma realidade dura. Não há força policial que irá ser onipresente como Superman foi. Você fez a escolha certa, James. Nós do Voyeur achamos que tem miséria suficiente no mundo hoje em dia. Para que esfregar o nariz das pessoas nisso? Somos do mundo do entretenimento, Sr. Swank. Vamos fazer muito dinheiro, James. Por favor, me chame de Jimmy. O Jimmy foi embora? E nem avisou. O ingrato se demitiu. Vai trabalhar para aquele tabloide. Mas por que ele... Olha, chefe, está sendo difícil para todos, inclusive para o Jimmy. Tenho certeza de que esse foi o jeito dele tentar, sabe, superar. Não adianta aliviar, Lane. Olsen é fraco. Não é homem suficiente para manter seus ideais. É muito fácil perder o foco num mundo sem o Superman. O que me faz lembrar, você se arriscou demais naquela perseguição junto com a polícia. Você não acha? Me arrisquei como sempre. Por que seria diferente? Porque ele não está mais aqui para salvar a sua pele. Só por isso. Tenha cuidado, Lane. Levado antes da hora. Tão sem sentido. Tão sem lógica. Sem propósito. Que isso, Lex. Achei que fosse estar feliz agora que ele se foi. Não era isso que queria? Eu queria uma estratégia vencedora. Em vez disso, fui privado da vitória que eu tinha planejado por anos. Por causa de um brigão intergaláctico idiota. Os seus cientistas encontraram um brigão. Falando nisso, você cuidou para que aquela bagunça fosse arrumada? LexCorp nunca esteve lá. E tampouco você. Não quer dividir. Esses doces são meus, são meus, são meus. É melhor os seus bonecos de ação com seus acessórios se afastarem. Ou os pequenos vão acabar caindo de maduros. Que bom! Você quer morrer? Temos que dar a notícia e não fazer a notícia. Esquece a notícia. As crianças vão morrer. É isso aí. Gostei. A gente brinca de novo outro dia. Está tudo bem. Vamos. Acabou. Já está tudo bem. O quê? São meus amiguinhos. A brincadeira acabou. Acabaram as aulas para sempre. Chegamos. Eu já volto. Você está vivo! Viva! Você? Mas você... Vem comigo, homem brinquedo. Tenta a sorte! Como se a gente precisasse dele para pegar uma aranha mecânica. Idiota! Obrigado, Superman. Esse é o meu dever. Sou eu mesmo, Lois. Eu voltei. Eu estou vendo. Estou sentindo. Mas como? Eu acordei na escuridão. A última coisa que eu me lembro antes disso foi... Você está aqui. E isso não é um sonho. É tudo o que importa. Ah, a minha casa. Chegamos. Você está feliz em me ver de novo? Claro que sim, Lois. É que preciso de um tempo para me adaptar. Eu acabei de voltar da morte, não é? É claro. Então, nos vemos em breve? Isso, em breve. Em breve, começaremos a renovação do Parque Memorial do Superman para celebrar a ocasião do seu retorno. Há muito a ser feito, mas deixarei as ruas de Metrópole seguras de novo. Essa é a mais estranha mudança na história milagre. Desde... Bom, a razão um pela qual celebramos milagre. A Páscoa. Você acredita no retorno do Superman? Não sei, será que ele vai dar um jeito nessa cidade? Está muito violento. Acho que não. Luthor! Estou aqui, Superman. Esquentando. Esquentando. Se quer saber por que não consegue ver através dessas paredes, Superman, elas são revestidas com chumbo. E a minha sala de luta também é equipada com luz solar vermelha e, é claro, kryptonita. Vermelho e verde, as cores do Natal. E você está na lista dos meninos malcriados! Por que você se foi? Por quê? Nós tínhamos tanta coisa para acertar. Quem é que manda? Se quer saber, está fazendo um ótimo trabalho convencendo o mundo que você é o Superman. Continue assim. Eu consegui, Superman. Consegui o que ninguém imaginou. Criei o seu clone de uma amostra do seu DNA com uma mancha de sangue retirada da cena da sua épica batalha final. O seu outro eu possui toda a sua velocidade, resistência, força, até a moral. Mas não a sua mente. Só sabe o que eu programei para saber, já que você levou o seu segredo para o seu túmulo famoso. Mas para que reclamar? Meu super bajulador se curva a qualquer vontade minha. Até construiu um túnel até o Parque Memorial para arrancá-lo do seu lugar de descanso. Falta de respeito, eu sei. Mas necessário para encenar o seu retorno. Fiquei muito chateado por não ter comandado a sua destruição. Mas já passou. Na verdade, toda essa experiência miserável só me deixou mais forte. Me fez voltar para as minhas raízes. Então, agora que você não está mais atrapalhando os meus planos, Superman vai me ajudar a concretizá-los. Lois. Marta, oi. Clark ainda não me visitou, nem telefonou. Ele anda muito ocupado aqui na cidade, sabe? Recuperando o tempo perdido. Você já o viu, não viu? Não tanto quanto gostaria. São elas! Denise! Denise! Denise! Denise! Aqui, uma foto, por favor! Aqui, isso! Então é isso que um forte candidato ao prêmio Pulitzer faz nas horas vagas. Lois, oi. Nem sonhando vou te deixar entrar vestida assim. Eu não vim aqui pra festa, Jimmy. Eu vim conversar. Lois, tô trabalhando. Jimmy, que roupa é essa? É seda italiana. Você ganha muito pouco no planeta diário. Tá bom. Eu não sei se gosto dessa coisa que você pensa que se tornou. Falando em mudanças, o que você achou do Grande S? Já pensou que o Grande S pode não ser o que parece? A roupa é vermelha e azul, voa, o índice de crimes caiu desde que ele levantou do túmulo. Nossa, você acha que ele é um zumbi? Eu ainda não sei bem o que ele é. Pode ser faro jornalístico, mas há uma coisa estranha nessa história. Não tá falando sério. Por que você tá achando que ele não é o Superman? Tá. É esquisito. Mas isso não quer dizer que... Tenho que saber a verdade. E você quer a minha ajuda? Exatamente, Jimmy. Pela nossa amizade. Eu saí dessa, Lois. Gosto da minha vida do jeito que ela tá agora. Gosto muito. Como foi o seu dia, Superman? Salvou muitas vidas? Um apagão de 19 segundos às 3h47. Tem que ter sido um impulso magnético. Mas você não acordou e saiu andando, Superman. Onde você está? Peixe. Scott, vulgo homem brinquedo, escapou da prisão hoje mais cedo e manteve como reféns várias crianças de uma creche. Depois de uma longa negociação, o fugitivo foi preso pela polícia alguns momentos atrás. Apesar do homem brinquedo estar sob custódia policial, um trágico elemento ficou para trás. Minutos antes da sua captura, o homem brinquedo tirou a vida da pequena Kate Albert, de apenas 4 anos. Estou... vivo? Parece que nesse mundo as leis da morte humana não se aplicam a você, Kal-El. E eu só fui perceber isso 17 dias depois da sua aparente morte, quando fui alertado para uma única pulsação da sua assinatura biorrítmica. Os meus sinais vitais... diminuíram dessa forma... Para facilitar a sua recuperação, esperei 17 dias uma segunda pulsação para poder te encontrar e descobri que o seu corpo havia sido removido. Removido? Para LexCorp. Parece que Lex Luthor clonou você. Eu preciso voltar para Metrópolis. Assim que recuperar a sua resistência. Não estou certo sobre o seu clone, mas até agora parece que ele está protegendo Metrópolis. Com licença, policiais. Quero falar com seu prisioneiro. Por quê? Por que você não... Ué, isso é permitido? Quero meus direitos. Eu não tenho nada a dizer pra você. Que tal você se despedir? Lois, ele fez o quê? Com licença, eu quero passar. Saiam! Homem brinquedo era um assassino. Foi preciso dar o exemplo. Mas no passado você não agia assim. Tenho outra visão agora. E como ficam as leis? É, e não haverá punição? A autoridade deve ser de quem conhece bem essa cidade, como eu. Esse não é o menino que eu criei. Preciosa, desce daí! Preciosa! Peguei, senhora. Seria melhor se a senhora não deixasse a sua gata sair de casa. Por favor, ela não fez de propósito. Ah, eu não me incomodo com seu animal. O que realmente me irrita é quando as pessoas não são responsáveis com as pequenas coisas. Não me leve a mal. Eu estou aqui para ajudar. Mas toda vez que eu tenho que parar para resgatar coisas pequenas, isso me impede de atender a casos mais urgentes. Casos de vida ou morte. Na próxima vez que deixar a porta aberta, pense nisso, por favor. Eu vou, eu prometo. Obrigada. O comissário quer levar um papo com você. Eu estava explicando isso para essa senhora. Estou ocupado agora. Fomos instruídos a escoltar você, se necessário. É mesmo? Desgraçado! Não me insulte. Carga solar no máximo. O seu metabolismo foi elevado exponencialmente, Kal-El. Devemos continuar acelerando a sua absorção da energia do sol amarelo. Olha, o filho pródigo de Krypton. Você vem agindo um pouco sem caráter, não acha? Proteger Metrópolis é não ter caráter? É, meu caro, quando você faz correr sangue pelas ruas. Eu coloquei você na Terra para cuidar do meu trabalho sujo. Pega. Uma lista quente dos concorrentes da LexCorp. Todos com motivos para roubar o cadáver de Superman para fins científicos. Recupere o corpo imediatamente. E discretamente. E lembre-se. Eu o coloquei nesse mundo. E posso tirá-lo dele. Foi exatamente o que eu disse. Com licença. Nossa, o que ele está fazendo aqui? Será que ele quer? Chumbo. Isso só pode estar escondendo uma coisa. Kryptonita. Um Superman com saúde e uma Metrópolis com saúde. Boa noite, Lex. Lois Lane? Como você... Como passei pela segurança? Esse é o meu trabalho. Desculpe a indelicadeza, Lois. Mas você está horrível. Nós dois temos novidades. Parece que você venceu, Lex. Você finalmente venceu. Acho que não sei sobre o que está falando. Como fez isso? Como fez do Superman uma marionete? Olha, Lois, essas suas insinuações são... Relaxa. Eu não vou mais fazer nenhuma matéria. Eu me cansei. Eu me demiti do planeta. Estou indo embora de Metrópolis. Mas antes de ir, eu preciso saber como conseguiu isso. O que você fez com ele? Só assim eu vou poder continuar a minha vida. Vocês eram mais do que amigos. Ele era mais que o seu salva-vidas? Você deve estar terrivelmente deprimida sem ele. Estou. Então você precisa de alguém para ficar no lugar dele. Alguém forte e poderoso. Temos 30 minutos. Temos que agir rápido. Não esquece a câmera. Pesquisa genética. Sabia que eu tinha que estar cobrindo uma festa cheia de celebridades? Me poupe. Estamos aqui. B, Beleza. Leitor de retina. E agora? Ah, que beleza. Parece um circo de aberrações. Jimmy. Superman? São vários. Ele está montando um exército. Você estava certa. O Superman que voltou... Ele é um clone. Ele é falso. O que significa que o verdadeiro está... Isso, Jimmy. Morto. Assim como você e a senhorita Lane vão estar. Porque, depois de tudo, não haverá nenhum Superman para salvar vocês. Eles foram geneticamente criados para cumprirem as minhas ordens. Imagine, um exército como esse, policiando os céus de Metrópolis. O mundo... sustentando as leis de Luto. Eu estou vendo que você precisa de alguns ajustes. O lado bom é que, depois de tudo, vou poder matar o Superman. Inferno. Mais de um Superman? Eu não permito. Abandonar a área. Superman, você tem sido muito, muito mal educado. Acho que vou ter que estragar essa carinha bonita. Agora vem. Vem pro papai. Olha que impressionante! Eu estou impressionado! Deve ser o Superman! Você é uma ameaça à sociedade, Luthor. Não vai fazer falta. De Metrópolis. A saga do retorno de Superman acaba de dar uma reviravolta bizarra. O Homem de Aço supostamente adicionou o magnata Lex Luthor à lista de inimigos. O presidente declarou estado de emergência em Metrópolis e está considerando a ação militar. O exército está mobilizado. Mas não sabemos como Superman irá responder às Forças Armadas. Mas, Kal-El, você só está com 67% da sua força. É o suficiente. Kal-El, o seu clone é mais forte que você. Vai precisar de alguma vantagem para vencê-lo. Roupa solar. Vai absorver os raios do sol durante meu voo até lá. Tenho algo ainda mais prático em mente. A arma de kriptonita do Luthor? Nos arquivos da Fortaleza. A kriptonita está inserida num cartucho de chumbo. Corretamente utilizada, enfraquecerá o seu oponente e equilibrará a batalha. Isso é um absurdo. Não podemos matar o Superman. Você está certo. Isso jamais poderia acontecer. Seria o fim do mundo. Superman, por favor, desça. Acho que isso não seria bom para a cidade. Você não nos deixa outra escolha. Eu só faço isso porque eu me importo. Lois! Olha quem voltou. Quem é o roqueiro? Você não acha? Eu não sei. Ele está usando o escudo do Superman. Ele também está de preto. Ótimo. Superman ruim e Superman pior ainda. Metrópolis está indo muito bem sem você. Não sei se aprova os seus métodos. Não preciso da sua aprovação. Não percebeu? Não é necessário aqui. Metrópolis está sob minha proteção, agora e sempre. Só por cima do meu cadáver. Era uma arma de kriptonita? Isso não é coisa do Superman. Prefiro esperar aqui. Ah, para com isso, Jimmy. Seja mais homem. Ah. quem é o cara de preto? O que importa? Ele está arrebentando com o Superman. Acho que eu já vi isso antes. Jack, eu não estou com paciência para outro velório. Forma. Você acha? Nossa, quase me matou. Olha, pra que prolongar isso? Eu aguento ficar aqui o dia inteiro, já você. Por que não sai voando daqui enquanto pode? E deixar a cidade nas suas mãos? Nem pensar! Você não entendeu? Eu sou você, Superman. Um reflexo de você, de como deveria ter sido. Se eu tivesse sido criado por Luthor? Se você fosse forte. Você é egocêntrico, irresponsável. Você é meu reflexo no espelho quebrado. Se você acha... O que aconteceu com aquele papo de câmera em ação? A história tá pra lá. Agora sim. Eu acho que dessa vez você vai morrer de verdade. Agora me diz, quem é o verdadeiro guardião de Metrópolis? Você tem a minha força e a minha fraqueza também. Esse é o meu dever. Se você for um robô, ou outro clone, ou qualquer outra coisa, eu juro que eu... Sou eu mesmo, Lois. Eu voltei. Acontece que eu já ouvi isso. Eu quero algum tipo de prova. Está bem, estou convencida. Ainda bem. Mas não sei se eles vão confiar em mim de novo. Vão sim. Talvez só demore um pouco. Vai voltar a usar a roupa vermelha e azul? Porque eu gosto mais daquela. E talvez nem demore tanto assim. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom. Que cheirinho de café é esse? Acabei de fazer. Já estou terminando aqui. Ressurreição tem dois S's, tá? Eu não sabia que corrigir texto é um dos seus superpoderes. E não é. Mas eu sabia soletrar como ninguém no colégio, lá em Smallville. Clark. Não esqueça, liga para sua mãe. Se a história determinou que deuses também morrem, ela também provou que eles retornam da morte. Parece mesmo que você não pode ser destruído, Superman. Veremos. Direção de dublagem, Mário Monjardim. Com as vozes de Júlio César, Maria Helena Pader, Jorge Lucas, Ayrton Cardoso, Paulo Pantoja, Eduardo Fevereiro, Carlos Marques, Malta Júnior, Ana Lúcia Grangeiro, Valdir Fiore, Eduardo Borghetti, Raul Labanca, Leonardo Serrano, Leonel Abrantes, Drica Costa, Luciana Izarani, Jaqueline Brandão, Luiz Carlos Percy, José Santa Cruz, Marco de Souza, Mabel César, Silvia Goiabeira, Júlio Ribeiro, Mauro Ramos, Roberta Nogueira, Juraciara Diácovo, Júlio Monjardim, Mônica Rossi e Guilherme Briggs.